vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma tua cruz e segue-me, oh, segue-me. Estas palavras foram ditas por lábios santos, por lábios santos, lábios de Jesus. Lábios que proferiram apenas verdades da eternidade, do eterno lar. Lábios que ainda convidam com sinceridade, através da Bíblia, ei-los a convidar. Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, vos aliviarei. Aprendei de mim que sou humilde e manso, e para as vossas almas descanso encontrareis. Lábios que proferiram apenas verdade do eterno lar. Lábios que ainda convidam com sinceridade, através da Bíblia, ei-nos a convidar.